Maduro, tá 330518, recebi cancelamento. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi. Acionado para o táxi POB 164, 3 e 18, Natal. Sente 164 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera. Juliette Alfa reportará pronto, 330. Salvador, muito boa noite. Voo no 020, passando aí de Serra, Machado e Travado. Voo no 020, livre pouso na 1 no 0, vento 090 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. 10 no 3, livre pouso na pista 10, gol 1020. Tony Maceió, boa noite. É o gol 1388. Faz positivo. Três zero cinco, quando espera e fala pronto. Gente, ali mantém 3305. E mantém 93305. Solo aos 30, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 6. Livre aqui à direita, Alfa Juliette, por 6 dúzia, 06, na sua escuta, gol 020. A 3305, a linha decola da 10, vento 090 graus com 9 nós. A inicial 103305. A 3305, decolada aos 31, chama controle 19.8, bom voo. Pisa 98, boa noite. Boa noite, Itan 3305, na sua escuta. 3305, boa noite, contato radar, 330, sai da PUCA. 330 na PUCA, 3305. Possível coordenar com o Recife, pro direto Aracaju, para minimizar o nosso atraso? Aguarde. Muito obrigado, nossa escuta. Corno 643, complete aproximação, torre 18, 612, bom pouso. Direto Aracaju, obrigado, 3305. Trem livre pouso não no zero, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, baixou e travou. O 794, boa noite, prossiga. Sim, a gente tem que te contato nas frequências 1288, alterando número 1260. 1260. Táxi nessa frequência via Alfa Juliette, 12 da remota. Alfa Juliette, 12 da remota na sua frequência, 643. muito boa noite, de Gol 1805, gate 3, autorização para Natal, por gentileza. Boa noite, 05, está autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Saída Puca, transição Aracaju. Corrigindo, Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8. Aciona 5173, coteja. Ok, autorizado, de acordo com o plano de voo, 370, Upper Zulu 10. Saída Puca. Limpa, transição, no zero, esquerda, 1198, cono 73, no 805 da Gol. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Para o pushback, acionamento da porta lá, transição é Zipa. Zipa, afirmo. Obrigado. Reconfirmando 643, a remota no 2, né, no parque principal, confere? Afirmo. Exato. 405, gate 3 para o pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, deportará 1805 da Gol. Salvador, boa noite, é o Gol no 714 voltando, cruza 180 para 150. No 714, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mari, isso é 2000 pés, o QNH 1093, está livre LS, reporte estabilizado. E para 2000, reportará estabilizado, Gol no 714. Para o táxi, o Gol 1805, 163 a bordo, 2h40 de autonomia, alternando Maceió. Sente no 63 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, parte pronto, ponte espera. Índia Índia Alfa, reporta na foto, ponte espera 1-8-0-5 da Lua. No 8-0-5 da Gol, tá pronto. 21-8-0-5, a linha decola da 1-0, vento 0-9-0 graus, com 7 nós. A linha decola da 1-0, obrigado.